Ralph, o seu rádio voltou a ficar ruim. Eu tô recebendo muito baixo. É só o senhor que eu tô tendo problema. Tá autorizado a taxiar até o ponto de espera. Reporta pra ingressão no 7 de novembro. O 35, 5 no 4, no ponto de espera da 35. Pronto. 55 no 4, a linha decola pista 35, venta calma. A linha decola da 35, 55 no 4 da 35. Só mantém o ponto de espera da 7. Colocou a sua trip, decolou agora o 01-119-35, controle, bom voo, até a próxima. 935, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, trip 5-514, decolou na sua escuta. 5-514 é o controle, meu cordial, contato radar. 5-514, parou na 50, saída Fuca. liberal. A linha decola, funcionou 7. O vento agora é calmo. Autorizado se prosseguir até a Papá, reporta para o cruzamento da 97. Aguarda a patamutada. Direto Aracaju. Dizia Quebec, Mike Lima e Marinho Nacional Paulo em 121 no sinal. Solicita coordenar para a gente voar direto Alfa Romeo 363? É, eu lhe autorizei o voo direto para Aracaju, mas não ouvi, tive resposta. Oh, desculpa, eu não ouvi. Obrigado, então. Autorizado direto Aracaju, é presente, trip 5514. etapa está Alfa Tango Tango, autorizado. Fique atento à viatura da Infraero. Autorizado, Alfa Romeo 363-5514. Prossiga, Alfa Romeo Alfa. Romeu Alfa, autorizado de estacionamento. Chama para o táxi. Dom 7, aproxima-se de Coral, vamos iniciar o serviço, Chamilhão, frequência do 201, né? Para o Coral, Chamilhão, 201. Alfa Romeo Alfa, autorizado táxi via pátio 1. Fique atento à viatura Follow-me da Infraero na interseção da Lima. Autorizado Lima na pista 17 Sambi Torre 118 decimal 6. Sentido November Alpha, você vai prosseguir para Vera Cruz ou vai ingressar no corredor Bonfim? Anotei frequência livre. por gentileza? Alfa Romeo Alfa, prossiga. Alfa Romeo Alfa, confirma sua posição por gentileza? Alfa Romeo Alfa, pronto para decolagem? Ali decola no 7, agora ficando pronto, Alfa Romeo Alfa. B5594, chame Recife, frequência 12685. 19-35, Alfa Romeo Alfa. Alfa Romeo Alfa. Alfa Romeo Alfa, este é o controle, está em contato, Fábio. chega pro seu papai, Mike, com o Delta. Para a cópia, Mike, com o Delta. Confirme, POB?